Alçai a bandeira sobre os montes, a voz do Senhor se faz ouvir. A ira vem como um dia ardente, sobre os povos vem para cumprir. Eis que o dia do Senhor se aproxima, com furor, com glória e poder. A terra tremerá, os céus se abalam, o Todo-Poderoso vem pra ver. O dia do Senhor vem com majestade. Estrelas em reverência se escondem, o sol se escurece ao amanhecer, mas em meio à angústia há esperança, pois o Senhor é nosso refúgio, nosso ser. As mãos se debilitarão, os corações em temor, mas confiamos na sua proteção. Pois mesmo em juízo há um clamor, a sua graça é nossa direção. O dia do Senhor vem com majestade. Nosso rei, em meio à tempestade, sempre estarei. O dia do Senhor vem com majestade, a ira ardente traz a verdade. O Senhor Português e worship com esta guitarra. Piano, você tem que entender, Pepiano.